jovem, bem jovem, me disse Fernanda, estou grávida. E agora? Suas mãos eram negras e frias, tremiam, suavam, buscavam as minhas mãos. Ela me revelou que chorava e pensava em aborto. Ela me revelou que chorava e pensava em morte. Ela me revelou que chorava e pensava no cara. Sozinha chorava. Eu sei como difícil pode ser a dor de quem não fez por merecer.